Na rocha gostoso, beijar na boca. Meu parceiro Grilinho Gravações, vem. Quantas você já amou? Poucos amei bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantas você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. E o que você tem, hein, que as outras não têm? De onde você vem, hein, vem? Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu. Olha o que aconteceu, certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu. Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Cheiro lindo, beijo. portaldoarrocha.com.br, site oficial do Arrocha. Quantas você já amou? Poucos amei bem sei. Quando me lembro de alguém, só dá você. E o que você tem, hein, que as outras não têm? De onde você vem, hein? Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu. Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu. Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu, a gente visou uma